Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Outra tarde vi que uma ave enamorada dava beijos a seu amor ilusionada. Estavas. Esta tarde vi chover, vi gente correr e não estavas tu. Outro outono vi chegar al mar, ouvi cantar e não estavas tu. Já não sei quanto me quieres, se me extrañas ou me engañas. Eu só sei que vi chover. Gente, correr e não estava.